of love is long and boring. No one can lift a damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me that you can read me anything. The Book of Love has music in it. Bom, pessoal, estamos aqui para mais uma Vale a Crítica e hoje nós faremos o nosso segundo top 3 vezes 4 igual a 12 indicações. Justo, do Covil Geek. Do Covil Geek. Geek. Tem que ser do Covil Geek, senão o negócio não vai entender. Mas quem tá falando? Quem tá fazendo isso? E eu falei mais uma falha crítica. Ah, mas até aí ninguém não sabe se a gente tá chupinhando o top de alguém. Ah, tá. É um top totalmente criado por nós mesmos. Se é 3 vezes 4 igual a 12 ao quadrado. Quadradinho de 8, vamos lá. Do Covil Geek. Isso. De quê? De hoje que justamente nós... que ele não falou nada. É o que eu tava entrando. Não falou. Caraca. Hoje nós falaremos sobre livros e indicaremos para vocês, cada um de nós quatro, 3 livros. Justo. E aqui alguns livros estão no mesmo esquema do de game. Alguns estão em séries. É, a gente vai indicar às vezes o volume 2, ou o 1, ou o 3. Isso. E se valer a pena, a gente faz ou não um cast para essa série mais tarde. Exato. Exato. Justo, justíssimo. Eu acho legal. E vamos tentar abordar aqui livros de todos os tipos. Hoje aqui o Basso está conosco, o nosso especialista em literatura nacional, né, Basso? Sim, sim, senhor. Estamos aqui também com a presença marota do nosso amigo Ricardo, que adora literatura infanto-juvenil. Gosto muito, falarei muito sobre ela aqui nesse momento, desde o meu infanto até meu juvenil. Que é tipo um... Quer, né? Eu sou um garoto menino novo. Estamos aqui com o meu amigo Harris também, vulgo Adriano. Que ao contrário do Ricardo, odeia livro infanto-juvenil, odeia aos extremos. Quer dizer, odeio, não, apenas não consigo. É porque você nunca foi criança, mas continua. É verdade, é verdade. E aqui com a gente também, quem estava falando até agora várias vezes que esse é um cast top alguma coisa e não falou que é do Covil Geek, então é o Eduardo também, devorador de livros. É do Covil Geek, então. Pois é. O Eduardo é do Covil Geek. Eduardo TM. TM. Do lado. Bem, gente, pra começar, trouxe aqui um livro que tá, o pessoal tá muito na modinha ultimamente, que lançou um monte de séries. É, todo mundo acha que entende pra caramba entende disso aí. Entende pra caramba disso, lançando aí pipocando série, tá pipocando filme, né, tudo mais. Que é o livro do Sir Arthur Conan Doyle. Uhum. Né? O livro Um Estudo em Vermelho. Why do you not think of that? Because you're an idiot. This is my friend, John Watson. Friend? Colleague. So you get your kicks, isn't it? You risk your life to prove you're clever. Shut up. I don't understand what you're thinking. It's annoying. You like the funny cases, don't you? The surprising ones. Obviously. The game, Mrs. Hudson, is on. Time to play. Oh, I am playing. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Esse livro aqui, particularmente, eu achei ótimo para quem realmente quer começar a aprofundar na literatura aí do Sherlock Holmes. Que tá vendo aí essas séries como Por Favor, que esteja assistindo Sherlock, não Elementary. Por favor. E pra ver também que não é nenhuma daquela porra daquele jogo de sombras e tudo mais do Robert Downey, né? Não é aquilo, né? Se você quiser realmente conhecer como é que é, o Estudo Vermelho é o livro que apresenta o Sherlock Holmes, que é, conta como o Watson foi morar com ele, né, no apartamento lá 212B. E conta basicamente daí de um crime, realmente, de um assassino, né, que tá deixando aí o pessoal sem saber como... É um livro policial, difícil falar da sinopse sem dar spoiler. É muito spoiler, né? É, sim. O que ele se vale é justamente por isso. Aqui a gente vai ter toda a apresentação do Watson, né, para conhecer a história do Watson, a base da história dele. A base da história do Sherlock também tá aqui. Aqui está explicando como é a ciência da dedução, que é toda a ciência que o Sherlock usa para aplicar, para conseguir desvendar os casos, né? E mostra principalmente como é que é a relação dos dois, como começou essa parceria, que que durou tantos anos, né? Certo. O livro, ele é de 1887, ele foi publicado originalmente na Stand Magazine, né, que era uma, como se fosse uma revista mesmo de, que fazia fascículos, uhum, né, mas ele, depois ele foi encadernado em 87. Uhum. E a base mesmo para você querer falar assim, olha, quero entender um pouco mais, vai neles. É um dos, é o primeiro dos quatro romances que Sherlock tem, né, e o Sherlock também, a maior parte das histórias dele estão nos seus 56 contos, né, que estão por aí. Tá. Tem uma edição muito boa da Zahar, né, que tem os comentários e as notas da Leslie Kindler, né, que é uma série, foi a série definitiva, né, do Sherlock. Certo. Então, em preços módicos, o livro eu paguei, você pode pagar ele numa base mais ou menos dos 40, 40 e poucos reais, uhum, você compra, né, porque agora já deu 70 anos da morte do autor, já caiu no domínio público, né? É. Por isso que você está vendo tantos filmes. Exatamente, o cara pode pegar e fazer o que quiser. Né? Sim. Então o pessoal não está pagando mais direito autoral, mas é uma boa pedida para quem quiser mergulhar nesse universo. E um livro assim de tipo 1887 com o Doyle, a leitura é difícil ou não? Não, a leitura, porque livro policial, se a leitura for truncada, é difícil de seguir, cara. Não, ela não é. A tradução daí, ela, o Doyle fazia a publicação em fascículo e revista. Então ela já tá não tá numa linguagem rebuscada. Era para atingir massas, né? Era para atingir mais o público mesmo, um público maior. Então a leitura dele é fácil, né? O próprio desenvolver dos mistérios, como você tá na visão do Watson, que não sabe nada, o Holmes mastiga e vomita para você. Uhum. Né? Então é um livro de fácil entendimento, né? Mas é muito, muito gostoso de ler, ele é curtinho, tem umas 250, 280 páginas, se não me engano. Pequeno. Né? Dá para você ler tranquilo e é uma leitura divertida, assim. E dentre todos a coleção, que agora você tem todos. Yes, we can! Yes, we can! Botando mais um top aqui, é o seu favorito ou não? Não, meu favorito dos romances ainda é o Cão dos Baskerville. Ah! Sempre. Mas esse daqui é o melhor se você quiser começar antes mesmo de ler os contos. Que é, como você disse, ele introduz o personagem. Ele introduz os dois personagens e explica a ciência da dedução, que é o mais... O mais importante você saber. Ah, com certeza que é tudo baseado nisso, Sherlock. Uhum. Bom, eu vou nessa mesma linha do baço de livros de... 1887? De Sherlock Holmes? De policiais, né? Livro de história policial. Eu vou falar aqui o primeiro livro que eu tenho em mente que eu li em minha vida, que é um livro muito legal chamado O Escaravelho do Diabo. Nossa, edição Vagalume, hein? Exatamente, saiu pela edição Vagalume. Lá em 1981. Você quis mesmo chutar o balde do Basso e do Harris, que não gostam de literatura infantil. É, não, é pra mostrar, pô. Eu, uma pequena criança lendo um livro. Lá de 81 é da Lúcia Machado de Almeida. E, inclusive, esse livro em 99, ele entrou no programa Biblioteca na Escola mesmo, toda escola tem obrigado a ter, no Brasil. E ele é um livro onde ele conta a história de um assassino, que ele mata sempre ruivas naturais. No, God! No, God, please, no! No! No! No! Ah, que herege. Que cara que gosta de ter trabalho, é difícil de achar, né? Não deve ter matado muita gente, não. Ele matou alguns ruivos também. E antes de matar, ele envia um escaravelho. E o bacana é que você acompanha o irmão da primeira vítima, né, junto com a polícia tentando descobrir e tal. E o bacana é que como é o escaravelho e o nome científico do escaravelho tá ligado à forma como ele, a forma porque ele matou, onde ele matou aquela pessoa e tudo mais. E esse é um livro que, tipo, foi o primeiro livro que eu li, exatamente na escola, obviamente, e tal. E é um livro que eu gostei muito por causa desse pegada policial, foi o que me introduziu nessa pegada de livros policiais, séries policiais e filmes, depois que eu gosto tanto de pegar. E também foi um livro que, mesmo com a idade que eu tinha e tal, foi um livro facílimo de ler, bem tranquilo, embora realmente ele não mastiga as coisas pra você, que é bem legal, né, ter essa coisa mais complexa. ele, no fim, depois tenta explicadinho quem é aquele vilão, fala tudo antes. É pra deixar claro que a pessoa entendeu, no caso a criança ou adolescente, entendeu o que tá sendo passado. Mas eu gostei muito dos Caravelas do Diabo, eu nunca esqueço esse livro. Eu acho engraçado, o minha introdução ao policial também na escola foi com o diretor Conan Doyle. Ah, que bonito, tá vendo? Obrigado. Se eu estudava numa escola particular, e não pode falar sobre isso. Você estudou na escola pública, porra, a vida inteira. Acho engraçado o Escalavelho do Diabo, que depois eu fui ler o Paul, e ele tem, né, um livro também do Escalavelho de Ouro, né? Também que aí faz muita... muita ligação. Dá pra fazer muita ligação com isso. É bem legal pra quem gosta de literatura infanto-juvenil ainda, consegue ler tranquilamente. Eu e o Du, por exemplo, a gente lê tanto analisando com a idade que a gente tem, quanto imaginando uma criança lendo, um adolescente lendo. É um livro que ainda dá pra ler tranquilamente, é bem bacaninha mesmo. Não era a intenção, mas a terceira indicação ainda é um romance policial. Não era a intenção. E também não era a intenção, e é por isso, e agora vocês vão entender o motivo que eu gritei rá quando o Basso falou aquele negócio lá. A minha primeira indicação de livro é, voltamos então ao Sir Arthur Conan Doyle. E aí, a minha indicação é exatamente Sherlock Holmes e o Cão dos Baskerville. Então, o destino de Sir Hugo de Baskerville apareceu sob a forma de um cão do inferno. E trouxe eternamente para a família Baskerville a desgraça. Porém, atenção, e tenha cuidado nos charcos durante a noite, quando o mal está à espreita. Ou então, com certeza, você encontrará o cão do inferno, o cão de Baskerville. Assim termina a lenda. O que acha disso, Sr. Holmes? Há centenas de histórias folclóricas similares. Por que classificar essa com de singular interesse? O que me diz, Watson? Bom... estou certo de que a intenção do Dr. Mortimer visa ajudar, porém, pelo que nos contou, nada acrescentou. Eu esperava, senhores, que os fatos apresentados por mim os deixassem intrigados como detetives. Obviamente, eu estava enganado. Cara, que livro. Simplesmente o melhor. Esse livro tem um carinho muito grande assim para mim. Porque, assim, eu não sou um grande entendedor de Sherlock... que nem o pessoal do Elementary também não. Com certeza não, cara. Pois é. Eu sei que Arthur Conan Doyle está se revelando no túmulo com o Elementary. Eu sei também que nossa amiga Leslie Skinner, ela também deve estar muito feliz com o Elementary. Pegou todo o trabalho. Exatamente, ela estudou esse homem por anos e anos e pra jogar, amassar tudo que ela escreveu e jogar pra... E foi pro lixo. Cara, esse livro é muito especial pra mim, porque na época que eu li, eu era meio catatal ainda. Tipo, esse livro, assim, ele saiu encadernado dele em 1902, e no Basso tinha comentado que antes saiu em fascículos, histórias, essas coisas. Século 20 já, rapaz. Então. E aí, assim, eu li na escola, e foi assim, naquela época eu tava muito preso, meu lance de literatura na escola tava muito focado, assim, em... Um tipo só de literatura. Sempre que eu odiava, cara. Tudo que a escola mandava eu ler, eu não gostava. Eu realmente odiava normal, tudo. Normal, bem normal. Naquela época eu era quero muito. Eu queria ter essa indicação, então não vai ser nada. Naquela época eu era muito preso. Até uma vez que a professora decidiu fazer um lance diferente, ela escreveu na lousa assim, uns 60 títulos de livro e falou assim pra classe: ó, divida-se aí em duplas ou trios. Cada um vai escolher um título do livro pra gente fazer um trabalho em cima. Eu comecei a ver, na época do meu trio, eu era o único que gostava até de ler. Então os outros viraram pra mim e falaram: mano, escolhe qualquer coisa aí. Você vai fazer o trabalho mesmo? Você vai fazer tudo pra nós? Quase isso, cara. Se foda. Aí eu comecei a ver então os nomes na lousa, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Eis que bati o olho então em Sherlock Holmes. Até então eu não tinha lido nada dele, eu tinha ouvido falar muitas coisas muito fodas, eu achava, puta, que da hora, né? E fugia completamente do tipo de leitura que eu tinha na época. Aí eu falei, why not? Porque tirando isso, eram outras coisas que eu realmente não queria ler na época, que meu não ia dar certo. Pega lá no Jalima, né? Senhor dos Anéis, né? Normalmente esse why not é o que leva a gente pra muita putaria. Cara, merda, muita cagada. Mas essa vez foi muito boa. Essa vez foi muito boa. É uma pergunta que você normalmente não pode fazer pra si mesmo. Exatamente. Mas eu era novo, não sabia as consequências. Aí beleza, cara. Então eu escolhi o Cão dos Baskerville e, meu, assim... abriu portas, cara. Tipo, eu saí de um tipo específico, que eram contos, geralmente com alguma fantasia misturada no meio, esse tipo de coisa, que na época era o que me prendia pra ler. E eu fui pra um lance policial, cara, e tipo, porra, mano, existe vida além dos contos fantásticos, cara, que muito foda. Então, assim, esse livro tem um... eu tenho um puta carinho por ele. Recomendo demais. Do que eu conheço de Sherlock Holmes, é a história que eu mais gosto. Hoje em dia, acho que saiu tanta coisa já dessa porra, dessa história, que o nego deve saber mais ou menos do que se trata, sim, assim, esse tipo de coisa, tal, tal, tal. Mas, assim, quem conhece por cima, ou de repente quem não conhece, e que nem o Basso também já falou, quiser se aventurar no mundo do Sherlock Holmes, porque vale a pena pra conhecer, além da dica do Basso, essa história, esse conto do Cão dos Baskerville, cara, vale muito a pena. E também não é grande. Não é grande. Bem pequeno, também, na verdade. O legal desse conto é a discussão que tem, porque existe as pessoas estão morrendo. Teve o barão lá dos Baskerville que foi morto, de acordo com eles, por um cão sobrenatural. Sim. Né? Então, o Sherlock tá indo lá pra provar que essas coisas não existem. Né? E é muito legal daí, por causa que fica uma pegada se é sobrenatural ou não, né? É. E aí você... Porque tem muitas partes que acontecem coisas que, tipo, os olhos veem coisas que não são fáceis de explicar. E aí todo o mistério daí é descobrir. Eu tenho a coleção toda, daí tem vários comentários a respeito do Cão dos Baskerville. Na época, que ficou assim, em várias revistas circulando na Europa, a frase, né, que foi uma daquelas frases célebres, assim, que ficaram de terror, né, que tipo, a frase quando o cara tá narrando pro Sherlock, né, tipo, ele fala assim, eram as pegadas de um imenso hound. Sim. Né, eles falam, tipo, um imenso cão. Não existia a maldição do cachorro. Não, cara, um hound, cara. Era um mastim, né, pra gente aqui. Esse foi o livro que me introduziu na literatura policial. Na sexta série eu li esse livro e virou uma coisa muito foda, porque a gente acabou roubando da escola esse livro. Se gritar, pega ladrão, não fica o meu irmão. Olha só. Por favor, escola, qual era o nome da escola? Escola Agrícola de Rio Claro. Escola Agrícola de Rio Claro. Vem aqui na casa do senhor Rodrigo Diego Basso retirar este livro. Não, e depois eu fui e comprei um outro livro pra escola. Justo. Tá. Mas esse livro... Mentiroso, desgraçado. Não comprei, minha mãe teve que comprar. Mas esse livro ficou assim muito foda, porque eu gostei demais de mandar com meus amigos e aí ficava aquela coisa, um amigo meu ia visitar, roubava aquele livro no meu quarto. Sim. Aí, tipo, de repente aprendi pro cara, pô, eu tava com o livro, mas o fulano pegou também. Esse livro foi passando entre a gente e ficou um negócio que eu não sei onde foi para isso mais. Precisamos chamar o Sherlock pra descobrir. Mas também só, esse livro foi a primeira vez, sexta série, foi muito boa, cara. Foi na quinta ou sexta série que eu li o Scaravelli, e depois o segundo livro que eu fui, porque aí a parte policial me chamou a atenção, e obviamente você vai procurar livro, parte policial, te jogam pra Sherlock Holmes e Agatha Christie. São os dois. Eu escolhi Sherlock Holmes, li o Cão do Boxe escreveu também. Parabéns! Não ter pegado a Agatha Christie. Pela sexta série. Parabéns! Fui pegar a Agatha depois e entendi a diferença. Né? Mas foi meu segundo livro, eu também sou apaixonado por esse livro, é muito foda, cara. Frase solta é boa, pegou o Sherlock, mas depois eu fui pegar a Agatha e vi o que é diferente. Aí ele se criança, você tem que prender, você escolher o que você quer na vida. Experimentar de tudo, rapaz. Feliciano não te representa. Tem que experimentar tudo nessa vida. Ah, poxa. Bom, a minha indicação agora foge da de vocês totalmente. E foge da época também. Foge da época. É policial, se para pensar. Some o objeto e eles vão atrás pra procurar. Olha lá. É policial. Tem que procurar um objeto. Tem um mistério envolvido nesse objeto que sumiu. É o que? O Senhor dos Anéis? Não, parece, né? É do Scooby-Doo? Tem que ser Scooby-Doo. Bom, eu vou estar indicando aqui. Tô fugindo pra caralho, porque agora tô fugindo total mesmo. Tô indicando World of Warcraft, Marés da Guerra. Imprisoned for 10,000 years. Banished from my own homeland. And now you dare enter my realm. You are not prepared. Nossa! Olha o sininho de nerd do grupo. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Fugir, cara, de livro nerd pra passar, cara. Tipo, vamos falar de Game of Thrones. Não, não. Ah, pô, mas isso são batidos. É, vamos falar, vamos pegar a Torre Negra, não, tá ligado? Ele foi lançado em 2012 pela Christ Golden. Foi. É que Sada uma coisa área. Muito legal de Warcraft é que eles trabalham o mundo nos seus livros e HQs. E são muito bem feitas, muito bem produzidas. Sim. Legal não, porque eu particularmente queria estender a história enquanto eu estou jogando. Mas é difícil. É difícil num mundo tão grande, né, com coisa tão grande. Não, é difícil também. No próprio mundo, eles ser foda pra esse coordenário. Ah, dá. É grande demais. Daria sim. E acabar castrando daria, o jogo. Daria E eu não queria que tivesse, porque eles fazem um trabalho muito bom, cara. É, o livro é muito bem escrito, a autora trabalha nos personagens muito legais. E a autora, Chris Golden, como eu tinha dito antes, ou não. Ele foi lançado em 2012 pela Christ Golden. Christ Golden. Christ Golden. Não sei. Ela trabalha de um jeito muito legal o livro. Ela introduz personagens que já são conhecidos do mundo. A Jaina Proudmoore, que quem jogou Warcraft 3 sabe quem é. Ela era aquela humana que tinha um relacionamento com o Arthas e depois ela ganha uma puta importância no próprio WoW. E o Kalec também, além de grandes personalidades da Horda tal, e da Aliança, os líderes dos dois lados. O Kalec, que é o chefe dos Dragões Azuis, e um item dele foi roubado, um item de poder muito grande para os Dragões Azuis, foi roubado, eles não sabem como. Ele sai para procurar e acaba chegando onde ela tá para pedir um conselho, pedir uma ajuda. Você vê que ele começa a curtir a maguinha de cabelos dourados e acaba ficando por lá mais do que deveria. Olha só. E, cara, pô. Safadinha. Safadinha. Dragões, cara. Tem que botar ovo. E um. Entenda como você quiser, né, cara? E o que eu, a minha indicação principal nisso era mais pelo mundo de Warcraft fora do jogo. Bacana. Vale a pena vocês procurarem as HQs, os mangás, que além de traço muito bom, a história é muito bem escrita. Sim. E todos os livros são incríveis. Esse ano acabou de sair outro, pra vir traduzido pra cá, pode demorar mais um pouquinho, vamos ver. E vale a pena, essa é a minha indicação se você gosta de um livro de RPG com aqueles elementos medievais, mas nem tanto, um pouquinho, fugir um pouquinho do medieval, comum. Steampunk, né, futurista. E umas traminhas políticas por trás, eu nada tão pesado como Game of Thrones, eu indico esse livro, vão na fé que vai valer a pena. Muito bem, bem, já que o Du puxou o século XXI, né? Não é? A gente teve que dar, teve desse skip todo aqui, né? A minha segunda indicação é um livro do senhor já falecido recentemente. José Saramago. Livro dele, As Intermitências da Morte. No dia seguinte, ninguém morreu. O fato, por absolutamente contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação enorme, efeito em todos os aspectos justificado. Basta que nos lembremos de que não havia notícia nos 40 volumes da História Universal, nem ao menos um caso para amostra de ter alguma vez ocorrido fenômeno semelhante. Passasse um dia completo, com todas as suas pródigas 24 horas, contadas entre diurnas e noturnas, matutinas e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim. Nada de nada. Esse livro, livro novo, né? Foi feito agora em 2005, né? Foi lançado, né, uns anos antes da morte dele. O Intermitências da Morte, é o plot dele é muito bom, na minha opinião. Em uma determinada cidade, a morte, a entidade morte, decide que ninguém mais irá morrer. Do dia pra noite, da meia-noite daquele dia em diante, ninguém mais morre naquela cidade. Fanfarrona, né? Porque ela tá recebendo muitas reclamações sobre isso, né? Então eu falei assim, tudo bem, então vamos mostrar pro pessoal como é a vida sem a morte. Naquela cidade específica de um país fictício, ele não fala qual que é, né? Para de morrer pessoas a partir da meia-noite daquele dia. A primeira parte do livro é inteira mostrando quais que são todos o colapso da nossa sociedade se não existisse a morte. A lotação dos hospitais, a quebra da previdência, né? Todas as coisas relacionadas, tipo, como todo o colapso que entraria por simples fato que as pessoas não morrem mais. Certo. Tá ligado? Então, em várias áreas diferentes. Inclusive, como é que o crime muda? Que existe a organização, a máfia, né? Que ela contrabandeia corpos pra fora da fronteira pra eles poderem morrer. Quem quiser morrer. porque tem gente que tá no hospital agonizando, mas não morre, tá ligado? Não pode mais morrer. Entendeu? Tem gente tipo super velha que a família já não sabe mais o que fazer, tá ligado? Porque em um momento ou outro essa pessoa iria morrer e ia deixar de ser um estorvo, né? E não é. Tem sogras, né? A segunda parte é a personificação da morte mesmo, né? Uhum. É você mostrar como que ela é realmente personificada. Tá. Né? E aí você trabalha esse lado daí dela, né? Desde dela de ideia até ela ir se condensando na forma de uma pessoa. Certo. Né? O livro, na verdade, é uma grande discussão sobre isso. Em estilo, o livro foi muito importante, porque o José Saramago foi um cara que introduziu o discurso direto livre em literatura. Né? Ele tem esse é o estilo dele próprio, que torna o livro um pouco complicado de ler. Uhum. Porque o discurso direto de livre é o quê? Não existe marcação gráfica que está sendo o que é a fala de uma pessoa. Tá. Entendeu? Não tem tipo dois pontos de travessão. Ou nem. Aí seria o discurso indireto, né? O discurso direto livre ainda não tem nem fulano disso, tal, tal, tal. Tá no meio da narração, de repente uma dica vai, tipo, depois de uma vírgula vem uma letra maiúscula. Ah, tá. Aquilo ali no meio do corpo do texto é a fala de uma pessoa. E você certo. Entende por contexto. Dá pra entender sim, separar e prestar atenção, vai ser um pouco mais difícil. Não é tão fácil de ler esse tipo de escrita que o Saramago faz, né? Mas dá pra dar pra pegar. Mas você vai requerer um pouquinho mais de atenção da parte do leitor, mas você consegue, sim, um pouco mais calmo, você consegue pegar daí as falas, quem tá falando, quem tá falando agora, porque uhum. os personagens são muito bem trabalhados, né? Então você fazer isso tranquilamente, né? Tendo um pouquinho mais de atenção no livro. Mas é um... A ideia, tipo, eu achei tipo, ótima. Sim, ótima, a ideia do livro é muito foda, viu? É muito legal mesmo. Dá pra fazer um RPG sobre isso. dá mesmo. Cara, vai muito coisa de RPG, na minha opinião, assim, você olha assim e fala, putz, é bom cara, que os personagens não vai morrer. É, olha lá. Olha que beleza. Viu? O Basso pode mestrar à vontade. Olha só. É muito, muito interessante porque eu já li algumas coisas do Saramago, ele é genial, né? O trabalho uhum. dele. Inclusive, ele demorou muito pra ganhar um Nobel da. É, que ele demorou. Aí, né? Ele também demorou muito também pra começar a escrever também. Ele foi escrever, começar a lançar o primeiro romance dele, tinha mais de 40 anos. Exatamente. Ah, tá. E fez da meia idade, né? É, ele chegava a fazer, né? Não queria, ele não aguentava mais ouvir do jeito que ele era, ele queria sempre ser escritor. Ele foi tentar, tipo, bem mais velho. Ainda bem da meia idade, alguns compram carros. Outros escrevem livros. Ainda bem para os que escrevem livros. Tá? Ou não, nesse caso foi bem. É, exatamente. Foi muito legal e eu preciso muito ler esse livro aí, que inclusive uma amiga minha me indicou, a Nath me indicou esse livro já, e eu preciso lê-lo, lerei o outro. Bom, eu vou falar aqui mais uma literatura infanto-juvenil, mas essa com um toques bem engraçados para adultos, uma pegada que eu tenho certeza que muitos crianças infanto-juvenil não conseguiriam pegar. Vou falar de Desventuras em Série, O Lago das Sanguessugas. Você vai ver agora, é extremamente desagradável. Se quer ver um filme sobre um pequeno elfo feliz, com certeza deve haver muitos lugares vagos na outra sala de cinema. Entretanto, se você gosta de histórias sobre órfãos inteligentes e até a certo ponto bonitos, incêndios suspeitos, sanguessugas carnívoras, comida italiana e organizações secretas, então fique, porque eu irei contar cada passo doloroso das crianças Baudelaire. Meu nome é Lemony Snicket. E é meu triste dever relatar esta história. Muito bom. Especificamente o terceiro livro, que é um dos que eu mais gosto, que é O Lago das Sanguessugas. Esse saiu em 2000. É engraçado, já desde o início já é interessante, porque esse livro ele foi escrito pelo Lemony Snicket, mas o Lemony Snicket não existe, né? Ele é o pseudônimo do Daniel Handler, que hoje ele escreve como Daniel Handler, mesmo alguns livros ele escreveu assim. Mas o bacana é que quando ele escrevia Desventuras em Série com o pseudônimo de Lemony Snicket, o Lemony Snicket, escritor, fazia parte da história. Ah. Tanto ele, quanto o irmão dele, quanto a pessoa que ele era apaixonado, pelo amor da vida dele. Todos eles fizeram parte da vida dos três irmãos órfãos, os Baudelaires. Certo. Então isso já é muito interessante pra você ver, ele dá citações assim no meio, que você fala, quem que tá por fora narrando isso, né? E tá esse narrador over, é, né? Que é o escritor. Ele dá a entender que é o escritor mesmo, mas ele fala, pô, mas como é o escritor? Então, depois que saiu Biografia Não Autorizada de Lemony Snicket, que é muito bom, com fotos zoeiras assim, dele passando, com cenas dele interagindo com os órfãos Baudelaire, com os pais, sabe? Foi bem bacana. E também saiu um outro que ainda não peguei, vou pegar, que é Cartas para Beatriz. Que a Beatriz é a mulher que ele é apaixonado. E aí tem várias as cartas dela que ele escreveu pra ela, falando sobre os irmãos e tudo mais. É, nesse daqui, que é o terceiro, né? A história assim, é dos três órfãos, que eles estavam ganhar de herança uma fortuna. E o tio distante, ganancioso, maléfico, quer essa fortuna. Olaf, né? O Olaf. É Olaf, né? Olaf. Ah, não deu... Não tem um S? Não. Ah, eu achei que tinha, porque daí no português, porque eu achei que daí encontrar fica falso. Não, mas é Olaf. Eles fizeram provavelmente, talvez, pra poder dar essa brincadeira no português, mas no original é Olaf mesmo, Conde Olaf. Tá. E aí ele quer roubar essa herança, então ele quer adotar esses meninos. Certo. Só que ele vai dando um monte de merda, porque ele é mal pra caramba, né, cara? Até a veia, e vai dando um monte de merda. Nesse terceiro, eles chegam, depois de umas merdas, eles chegam pra tia Josephine, pra ficar lá na casa dela, ela como tutora legal, né? E aí assistiu o filme, é o finzinho que é o que a Meryl Streep faz. E o filme, eles juntaram os três livros num só, então eles cortaram muita coisa, mudaram outra coisa. Fizeram um filme só também. Mas ainda assim, o filme é muito bom, ainda. Quem quiser assistir, pode assistir, que é muito legal. Mas aí nesse ele é bem mais trabalhado e tudo mais. E aí o Conde vem como um capitão de barco, né? Pra poder roubar eles e tal. E esse é muito engraçado, porque fica muito bacana os três irmãos, cada um tem a sua característica, né? Com a tia Josefina, que tem pânico de tudo. E tem aquela toque de falar certo. Sim. Em português, sempre certo. E aí tem todo esse negócio deles, a vida deles, que estava sendo super legal com ela, mas com ela tendo todos esses problemas. Aí sempre ele aparece fudendo tudo. E depois, como ele acaba fazendo as coisas, essa trama dele enchendo o saco é muito legal. É um dos meus livros preferidos dessa série. São 13 séries. 13 exatamente pelo número 13, né? Certo. Ele, tanto que o 13 saiu numa sexta-feira 13 de outubro lá nos Estados Unidos. E é muito legal o Desventuras em Série pra quem quiser ler. Ele é, como eu disse, infanto-juvenil mesmo, então ele é bem mais light, as histórias vão. É, mas ele tem umas sacadinhas. Só que ele tem sacadinhas de adulto. Tanto a criança, ela faz coisas que os adultos vão pegar muito mais que esse negócio. Sim. Que as crianças vão infantil juvenil. Não, todas as crianças sempre descobrem que o Olaf isso, é o Olaf. E ninguém os descobre. Adultos não. E aí você vê que os adultos não descobrem por causa de coisas de adulto. Ou do ego do adulto que não ouve a criança. Ou por causa do adulto desligado, que aí é a tiradinha mesmo de desligado com as crianças. Ninguém ouve as crianças. Então você tiradinha que as crianças isso não é pegam, legal, que só o adulto vai pegar. E o adulto vai pegando isso. E o jeito que o Olaf trata as frases, as falas... São falas que o Snicket, né, o Handler, ele faz para adulto. Uhum. Entendeu? O adulto vai para uma vertente das falas, do jeito como o livro é descrito, para uma outra parte, muito mais divertida, muito mais engraçada do que quem tá lendo criança. Mais ou menos como Fantástica Fábrica de Chocolate. Isso, que tem todo aquele toque adulto, mas é amado, pra, e o livro é infantil, entendeu? Uhum. Desventura em Série é exatamente esse meio termo perfeito, onde, tipo... Você vai entender e se divertir, mas se você for uma pessoa, um adulto ou com uma mais vivida, você vai entender e se divertir mais. Na verdade, esse livro é legal pra você ler pro seu filho enquanto ele dorme. Isso, essa era a ideia. Era pro pai não dormir enquanto lia pro filho. É. E ele ri, e provavelmente o pai ria e o filho lá. O que foi, pai? Não, nada, não, já. Vamos pra próxima parada. Porque o difícil de escrever esse tipo de livro é que não ter essas sacadas do adulto não interfere no entendimento exato. Da história. Por isso que eu acho que ele escreve muito bem, porque. Tanto que eu tenho muita curiosidade de ver os outros livros que ele escreveu, como o Handler agora. Porque isso não interfere nem um pouco na escrita, tanto pro adulto quanto pro infanto juvenil, sabe? Certo. São coisas extras da história daí, né? Exato. Você acompanha a história normal e tem essas sacadinhas pro adulto. Exatamente. Que não atrapalha o entendimento do plot. Daí. Exatamente, é muito bacana. E saiu aí uma caixa com os 13 livros, bem legal, que eu comprei. Legal. Que é muito bacana também, vale muito a pena. Eu vou voltar um pouquinho no tempo agora. Um pouquinho assim, vamos lá pra 1897. Nossa, a gente tá meio Tarantino aqui, tá? Né? Tá indo pra cima, pra baixo, vai, volta. É uma loucura. Verdade. 1897. Porque assim, sem menino novo. Agora vemos com um clássico. Clã é um clássico daqueles, hein? Clássico. Nossa, esse é, cara. Necessário. Corinthians e Palmeiras. E assim, você que é menino novo, saiu agora barriga da mãe, tá regado a Crepúsculo, regado a... A Leite Cupeira, a Ova Altine. Regado a qual que não é daquela outra bosta lá, o Vampire Diaries. Você que acha que... É, conto de terror é o que você vê nos episódios aí do Supernatural. Cara, houve uma pessoa... Há muito tempo atrás, uma galáxia muito atrás, muito distante. George Lucas. O senhor... o senhor Bram Stoker. Ele escreveu... Ele escreveu uma coisinha muito, muito legal. Cara, o livro que ele fez do Drácula... Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time to find you. Yeah. Dracula. There is a sinister, darker side to him. I find irresistible. I have never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. Isso sim é vampiro, cara. Isso sim é vampiro. É a Bíblia definitiva sobre vampiro. E ele nos apresenta a Drácula, né? Sim, nos apresenta a Drácula. E se for pra bater com o pinto na mesa, que ele seja grande. Que ele seja grande, exatamente. Exatamente. Cara, o livro do Drácula. Esse escrito porque também hoje em dia existe Drácula de tudo quanto é jeito também, cara. Pegaram o nome do Drácula, exatamente. E mastigaram e cuspiram de várias até coisas. Até aí Alucard até foi. Pois é. O Drácula do Bram Stoker é uma coisa fenomenal. Assim. Eu que gosto pra caralho de conto de terror, cara, esse livro também, assim, do mesmo jeito que o Cão dos Baskerville tem um lugarzinho específico assim no meu coração, Drácula de Bram Stoker também tem. E foi legal porque foi um lance assim, que nem eu acabei de falar, que hoje em dia eles pegaram o Drácula e cuspiram vários Dráculas escrotos diferentes, tal, tal, tal. O Bram Stoker, ele podia ter feito isso, porque assim, não foi o primeiro livro de vampiro que saiu. Antes, o Nosferatu. O Drácula também não foi feito por ele, né? Não, sim, não. Sim. Mas assim, tipo, naquela época, se não me engano, já tinha saído, era o Nosferatu, que tava em alta, esse tipo de coisa. E também é pesado pra que caramba. Que também é pesado, diferente. Exato. E ainda diferente. Muito ainda diferente. Então foi legal que, tipo, o Bram Stoker pegou e, tipo, não vou aproveitar que tá o Nosferatu aqui, então deixa eu fazer, tipo, o Nosferatu 2000, que hoje você tem o Drácula 2000 hoje em dia. Você tem o Drácula 3000, cara. Ave Maria, cara. Enfim. O Drácula 3000 no filme era um Judas. Não, God! Não, God, please, não! Não! Não! Nossa, eu não quero saber isso, cara. Sim, ele não morria porque Deus não permitia ele entrar no céu. Ele não morria porque o Saramago trancou a morte. Por isso que ele não morria. Caralho. Mas, meu, é assim, é um... Cara, é realmente um conto de terror bem da hora. Ele é... Ele, assim, ele te causa muito suspense durante boa parte do livro. Tem alguns momentos de terror que, tipo, hoje em dia ainda pega, mas eu imagino que pra época que foi escrito, era um negócio fora do normal o jeito que o Bram Stoker escreveu esse conto. E, meu, e o legal, inclusive, é que é isso, assim, na época onde vampiro ainda era vampiro, e não mais fada. Essas coisas de hoje em dia, é legal porque, por exemplo, eu tenho três referências fortíssimas de vampiros, que é o Nosferatu, que é o Drácula, e é os vampiros dos contos da Anne Rice. Entrevista com o Vampiro, pra quem sabe o que a gente tá falando. Exato, acho que ficou mais famoso, Entrevista com o Vampiro, acho, mas aí quem vai ler as obras tem Rainha dos Condenados, tem o Lestat, tem o Armand, exato. E é legal isso, cara, tipo... São três modos diferentes de focar em vampiros. Todos realmente bem diferentes entre eles, mas, cara, são perfeitos. E aí, tipo, eu não sei o que aconteceu de lá pra cá, que mesmo assim com três coisas diferentes que eles podem chupinhar as fontes, virou nisso. Mano, que aconteceu, foi a mesma coisa que aconteceu com videogames. As pessoas gostam de coisa fácil, sem graça e boba. Hoje tudo é fácil e salva de cada 5 minutos. Vampiro não mata. Exatamente. Essa é a ideia. Vampiro é brother. Lobisomem vira lobo. Não é mais aquela porra daquele bicho gigantesco humanoide, nojento, babando sangue. Não, agora um lobo. E gerou um ótimo filme. Ah, sim. Por sinal. O filme do Drácula, sim. Se não tivesse a referência literária, já que o pessoal, a gente tá falando de mídias diferentes, uhum. né? Ah, mas é de um livro pra uma série, os caras mudam. Não, meu irmão, alguém já fez isso. Exato. E não foi qualquer um, certo, Ricardo? Não foi qualquer um, o Sr. Francis Ford Coppola. Exatamente. Entendeu? Falaremos muito sobre ele. É. Que foi uma obra lindíssima, assim, você vê. Eu fui ler o Drácula e Bram Stoker faz acho que um ano, dois anos. Eu fui na fonte mesmo no livro. Uhum. E realmente, cara, é muito bom mesmo. Cara, hoje em dia eu posso dizer que tenho finalmente o orgulho de ter esse livro na estante, porque eu não tinha. A primeira vez que eu vi a história, eu vi de ter ele em mãos, mas tipo, nunca foi meu. Depois, assim. Eu comprei ele, cara, por R$15, cara. Puta, não lembro quanto eu paguei o meu, cara, tipo, mas acho que uns 30. Nossa, tipo, mas tipo, barato, tá ligado? Sim, CT. Sim. É, mas esse livro tem um grande problema porque as traduções dele são péssimas, cara. Ah, é. Inclusive, uma coisa, quem for procurar esse livro mesmo, vai realmente ver isso, cara. Tem Drácula de Bram Stoker do fulano de tal, do fulano de tal, do fulano de tal, do fulano de tal. Eu tive que pesquisar na internet pra ver realmente qual que era a boa. Qual que era a editora que você pegou? Porque é a editora que tava mandando, cara. Quem usa os tradutores. Puta, cara, eu realmente não lembro, cara. Não lembro de cabeça agora. Mas assim, eu fui, eu vi na internet, cara, o top é esse. Esse é o fiel, é o bambambam, é o picadura. Cara, eu fui e fui atrás. Cara, realmente picadura. Cara, vale a pena, assim, pra. Zoeiras à parte desse lance de vampiros, diferenças de lá pra cá, mas assim, quem gosta de vampiro, quem curte ler alguma coisa. E terror, de né? Terror, suspense, meu, vale a pena, cara. É muito foda. Quem quer conhecer o verdadeiro Drácula e o verdadeiro Van Helsing? Exato, exatamente. É, por aí. Vale extremamente a pena. Bom, agora eu vou para minha segunda indicação, que é um livro que eu ouvi muita gente falar bem dele quando falou. Eu li, cara, tá sem, no sem meu... querer. É, sem querer. Eu achei esse livro bem no lançamento dele, na livraria, comprei e falei, ah, vai, vamos dar uma chance. Um cara ruivo com um bandolim nas costas e um cajado na mão. Pô, beleza, deve ser legal. Mostra que esse cara não tinha sido morto pelo cara dos caravelhos. Não, não, ele deve ser foda. Sobreviveu do psicopata. Então vamos lá. Um castelo gigante na frente. Você vê um castelo, chama atenção. É O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. O Nome do Vento. A Crônica do Matador do Rei. Primeiro dia. Patrick Rothfuss. Para minha mãe, que me ensinou a amar os livros e me abriu as portas de Nárnia, Pernia e a Terra-média. E para meu pai, que me ensinou que se eu pretendia fazer alguma coisa devia ir com calma e fazê-la direito. Se eu estou pronunciando errado, me desculpe, mas THFUSS é foda de dizer. Então... Justo. E esse é o primeiro, né? A crônica do... É o primeiro da crônica do Matador de Rei, que conta a história do Kvothe. Também é difícil, né? Ele gosta, hein? Ele gosta, né? Kvothe. O nome dele é K-V-O-T-H-E. É. Kvothe. Eu acho que Kvothe. Eu vou falar com o Wolf aqui. De boa. Kvothe. Conta a história do molequinho ruivo que vivia numa trupe. Toda sua família foi assassinada por uma lenda. E ele resolveu descobrir o que era isso. É, por favor, só não dê muitos spoilers, porque eu tô na página 150 ainda. E no fim, eu não sei, porque ainda tá no segundo livro, falta mais um pra acabar, vão ser 3 dias. Pelo menos é o que dá a entender no primeiro, né? Sim. Mas a primeira parte é a história de um cara que ele é muito famoso, muito poderoso, é a lenda daquele mundo. E um dia um cronista encontra esse cara. Sem querer, servindo bebida numa taverna. E ele fala, pô, peraí, você não é aquele? Você não é o Kvothe das 6 cordas? O sem sangue, não sei o quê? Depois a gente conversa. E ele chega num acordo com esse cronista de que em 3 dias ele vai contar toda a história dele. É, um acordo em partes, né? Porque ele chega e fala assim, olha, posso contar minha história? Eu preciso de 3 dias. Ah, mas eu me encontro com tal fulano. Eu preciso de 3 dias. Ah, não sei o que tem. Eu volto depois. Não, eu vou contar agora em 3 dias. Se você sentar aqui durante 3 dias e me ouvir, tudo bem. Senão vai embora. Senão vai embora. Nunca mais vou ver essa história. E é a história de uma das maiores lendas vivas do mundo. Que dá a entender, ninguém sabe nem tá vivo, né? Se ele tá escondido desse jeito. E, cara, fascinante, incrível. É um livro de aventura medieval, pode-se dizer, né? Apesar dele não ser medieval, bem medieval. É um medieval mágico, né, cara? É. É um mundo de fantasia. É um mundo de fantasia interessante, ele é tão bom que vocês podem até ter raiva do segundo volume dele, que segundo o próprio R.R. Martin, escritor de Game of Thrones, o sexto livro da Canção do Gelo e do Fogo tá atrasado porque ele parou para ler o segundo livro do exatamente. Da Crônica do Matador de Rei. Son of a bitch. E eu não preciso dizer mais nada pra indicar esse não, livro. Não, acabou, vocês, né, cara? Galera, acabou. Então, divirtam-se, leiam, vale muito a pena. Filme novo em 2007, esse livrinho, vamos lá. É, 2007. Sim. Bem, falando na tradição de contar histórias em 3 dias, né? Que o Du já puxa já no Du, já, né? Tem um livro pra indicar pra vocês, que provavelmente muitos de vocês ouviram na escola. Sim, e sim. Não quiseram, eu provavelmente ouvi, mas não li. Não quiseram, né? Ainda bem, porque é difícil. Que é difícil, mas é muito bom. Grande Sertão Veredas, de José Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa, desculpa. José Armandê. Oi, eu sei que uns dias aqui podem não ser bom, mas depois tem outros melhor. Pra mim, não. Pois mesmo tô indo embora. E você vai comigo. Ah, como? Não é meu companheiro Lear? Então vai comigo. Arruma suas coisas. Embora com você? Mas por que me pede isso? Peço não. Exijo. Nem posso pensar em largar você aqui. Amigo não é só isso, não. Companheiro no ferro e no aço. Amigo é um também que a gente gosta de estar por perto. É isso que a gente gosta de conversar. E o lançado. Livro lançado em 1956, certo? Pra gente ficar dando nossos skips de tempo normais. Claro, que é legal. Que a gente gosta sempre de fazer isso. Esse livro aqui também é uma história de um cara que está contando a história dele com um viajante. Que é um sertanejo que está no seu rancho, um senhor muito educado, muito instruído, certo? Vem visitá-lo e ele vai para esse senhor da cidade, muito instruído, muito educado, contar sua história e pede para que ele fique 3 dias no rancho para ele contar a história dele. Sabemos o que o Petro que lia já. Esse livro aqui, ele é muito bom, ele é um monólogo. Basicamente, né? Você não vai encontrar tipo parágrafos nele, é descrito sem capítulo, sem nada, ele vai gigante, porque é como o cara tá contando pro seu interlocutor. Nossa. Você não sabe quem é esse interlocutor, que na verdade é você que está lendo o livro, né? E vai contar a história de como ele se tornou, um termo melhor para você, tipo, seria um cangaceiro. É, cangaceiro. Né? Que fazia parte de um bando, o senhor Riobaldo, né? Certo. E todos os seus problemas envolvendo, né, um outro líder do bando chamado Jadorim. Nome de elfo, né? Nome de elfo. Nome de elfo. Quem conhece o livro entendeu muito bem essa dica. Entendeu muito bem essa dica. É um livro que também, quando eu fui ler ele na faculdade, eu fiz um semestre inteiro na faculdade só sobre esse livro. A gente pegou, foi estudar literatura do período pós-guerra. Uhum. Minha professora deu uns textinhos lá de base, umas coisinhas lá, né? De um mês mais ou menos, os outros meses de semestre, ela virou e falou: esse será o único livro que nós leremos. E esse será o único livro que teremos que ler. Bom, certo? Só simplesmente pra vocês terem uma ideia do poder desse livro, o maior crítico literário do Brasil existente hoje, que está vivo ainda, o nosso amigo Antônio Cândido. Hoje, quando a gente gravou, a gente não sabe quando vocês estão ouvindo. Você está vendo no futuro, o senhor Cândido talvez não tenha sobrevivido. Ele já está velhinho já. Talvez. Mas pode ser de todos os tempos, realmente, que o senhor já com mais de 80 anos, né, ainda escrevendo. Quando foi lançado esse livro em 56, e ele leu, e ele fez um artigo sobre esse livro, ele simplesmente disse o seguinte: em Grande Sertão de Veredas, há de tudo para quem quiser ler. E realmente, é um livro que, se você quiser levar para uma grande história de amor, você lê como uma grande história de amor. Se você quiser ler ele como um livro de um cara fazendo um pacto com o demônio, você lê ele como um pacto com o demônio. Se você quiser ler ele como um livro de novela de cavalaria, ele é um livro de novela de cavalaria. Caralho. Livro de aventura. Se quiser pegar um livro sobre aventura, é um livro sobre aventura. Se quiser pegar um livro sobre história regional, que se passa basicamente nos sertões de Minas Gerais e Bahia, você vai ter um livro de literatura regional. Realmente, todas as histórias, todas não é forçado, mas as grandes histórias estão contidas nesse livrinho de 600 páginas, escrito pelo nosso amigo Nunes Rosa, que na minha opinião, e na opinião de vários outros críticos literários que tem por aí, só não ganhou um prêmio Nobel de literatura porque foi escrito em língua portuguesa. Por isso, vamos traduzir ele para concorrer. Ele é traduzido para mais de 40 línguas. É, inclusive, é traduzido... o próprio que a gente comentou antes, o Saramago sofreu muito isso por escrever por língua portuguesa, porque todos os livros dele foram sempre elogiados em todos os lugares do mundo, e desde os primeiros livros, e ele veio ganhar o Nobel em 98, tá ligado? Perto do ano da morte dele. Se você quiser ler esse livro aqui como uma terra mística, um livro de fantasia, dá pra ler. Tanto que os alemães, quando vieram, um grupo de alemães que começou a estudar esse livro, na década de 60 foi, e eles vieram pra cá, né, depois já da morte, que o Nunes Rosa morreu pouco depois disso, pouco depois de publicar o livro, os caras vieram até o Brasil, né, pra conversar também com os críticos aqui e tudo, pra poder entender um pouco melhor esse livro, e eles ficaram abismados quando o pessoal falou que o sertão existia, que era em Minas e na Bahia. Porque eles não acreditaram. Pra eles, falaram assim, mano, isso aqui não é, isso aqui é Mordor. Tá ligado? Isso aqui é Terra-média. Tipo, não no sentido de fantasia, realmente, esse medieval, mas no sentido de que essa terra, não é possível que ela exista. Sabe? O cara criou um mito, na verdade. O cara não criou ele não pegou um local que já existia e colocou como palco. Né? A própria terra aqui é um elemento do livro. E eu acho, assim, sensacional, pra quem escuta depois o professor de português falar que Machado de Assis foi o maior escritor brasileiro. Desculpa, mas não, se estiver lá no topo, não está sozinho. Né? É um livro muito bom. Assim como O Senhor dos Anéis, você precisa de esforço para passar 100 primeiras páginas. Muito. Muito esforço. É um mês nas 100 primeiras páginas. Depois você vai. Depois você vai. Vai tranquilo. Mas ele é difícil de ler no início mesmo, né? Por causa da história, ela é mais parada, né? E também é muito difícil você conseguir mergulhar naquele universo. Mas eu acredito que o Guimarães Rosa falou assim, não, fazer um teste. Você tem que merecer ler esse livro. Tolkien é um teste. Você passou pra sempre nas páginas? Ok, então. Você realmente está com vontade. Então você vai ganhar tudo que eu tenho a dar. E, cara, é visceral isso. É impressionante. Se você quiser, tem vários textos que você pensa na internet. O próprio Antônio Cândido, ele leu um dos artigos dele, ele leu o livro como o Reobaldo sendo um cavaleiro da época medieval, lá dos romances do Rei Arthur. E ele mostra como todas as passagens do personagem coincidem com passagens da cavalaria, por exemplo. Tá. Aí isso daqui tem comparações ao Fausto de Goethe, que é o cara que faz o pacto com o demônio pra aprender a tocar melhor, né? O cara, aqui também existe um pacto com o demônio, né? Também existe histórias de amor. A história de amor mais filha da puta que eu já li na história. É um livrinho grosso, certo? Denso, são 600 páginas. Mas prazeroso, porque... Mas puta que pariu, cara. Eu tenho a certeza absoluta que se você não conseguir passar das 100 páginas e seguir até o fim, você não irá se arrepender. Na década de 90, a Globo produziu uma minissérie muito bacana sobre o Grande Sertão Veredas. É uma minissérie gigante. Quase novela, porque eles realmente quiseram pegar bastante das coisas, mas não chega nem aos pés da leitura ali. Essa série teve um problema sério. No ano que eles foram decidir gravar, foi a primeira vez, não sei quantos anos, que choveu no sertão. Exatamente. E aí tudo ficou verde. Aí os caras não puderam gravar. Teve que esperar um ano secar tudo de novo. Nossa, velho. Que não faria sentido, né? A terra faz parte daquilo, né? É possível. O cara pertence, o Robaldo pertence a um grupo de pistoleiros, né? E ele vai viajando o sertão pra poder fazer os seus sacos, pra poder vender os seus serviços, esse tipo de coisa. E a maior perrengue é conseguir passar pelo... Viver no sertão seco da porra, entendeu? Exatamente, cara. Exatamente. Mas é maravilhoso o livro, cara. É muito bom mesmo. Não se atenham àquilo que vocês viram na escola, que eu acho que também, enfim, isso aqui igual abaixo, quando você tem 14 anos e manda você entender. É um absurdo, tudo. É um absurdo. Tipo, você não teve um romance, você não teve uma desavença, você não teve uma briga, tá ligado? É um você tem que ter passado por algumas coisas na vida pra poder ter absorver um pouco melhor disso daqui. Minha última indicação vai ser um que é famoso não pelo seu livro, mas... E também não é fã de juvenil, mas pode ser lido tranquilamente por um fã de juvenis. Eu vou falar de Forrest Gump, o contador de histórias, de Winston Gum. Hello, my name's Forrest. Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? Mama says stupid is as stupid does. I'm Jenny. I'm Forrest Gump. She was my most special friend. My only friend. We was together all the time. We was like peas and carrots, Jenny and I. Run, Forrest! Hey, stupid! Run! Não vou falar do filme do Tom Hanks, produzido pelo Spielberg, não. E dirigido pelo Zemeckis. Eu vou falar de Forrest Gump, do Winston Gum, que ele escreveu lá em 1983. E se você gostou do filme, eu digo, imagina como é que você vai se sentir lendo esse livro. É incomparavelmente diferente. Melhor, muito melhor. Tá? É exatamente a mesma ideia, né? O Forrest, com seus problemas lá, ele é tratado e diagnosticado como retardado, né? Uhum. E vai viajando o mundo e vai trombando nos fatos históricos e mudando os fatos históricos. Isso é a mesma coisa. Só que no livro ele aprofunda demais. No livro ele vai pro espaço. Isso, ele aprofunda demais na pessoa que é o Forrest. Você sente, sim, muito mais amor e, sabe, e companheirismo pelo Forrest. Certo. E você vê muito mais coisas históricas dentro dele. E a profundidade do romance dele é lindíssima no livro. No filme é legal, bacana. No livro chega a ser um livro de romance mesmo. Fica belíssimo. Fica. Que não deixa a desejar pra Nicholas Spark da vida, o novo bambambam da mulherada aí, dos romances. E uma leitura hiper fácil de ler, ele escreve de uma forma bem tranquila, ele vai, não é tão longo, ele vai, parece que a leitura vai te jogando para a próxima parte, como se você estivesse lendo tudo ao mesmo tempo, assim, sabe, aquele negócio que te faz fluir mesmo, te envolve no negócio, é que você quer ler o próximo, ah, só mais um parágrafo, só mais um capítulozinho. E assim vai. Final totalmente diferente do filme. Se você não viu ou viu do filme, pode ler o livro, porque não tem nada a ver. O final é totalmente diferente. E várias outras coisas muito boas, passagens muito épicas que o filme deixou de fora. Então, Forrest Gump, para todas as idades mesmo. Talvez o fã de juvenil vai precisar de uma ajuda ou outra. Principalmente porque a parte legal, né, o plot bacana que você ri, que você se diverte, é porque você conhece o fato histórico. E isso eu adoro, particularmente, quem faz isso. Tipo, pega uma coisa que é verdade absoluta, né, entre aspas, aconteceu, tá ali, e aí eles te enfiam um negócio que te mostra por que aconteceu aquilo. Mas o bagulho é totalmente viajado, tá ligado? Certo. Outra pessoa, assim, que, inclusive, aproveitando, era um livro que eu fiquei dúvida de colocar aqui, que é O Homem que Matou Getúlio Vargas, do Jô, onde ele coloca o cara, assassino de Getúlio Vargas, um cara muito maluco também. E então essas coisas me atraem muito. Então o Forrest Gump é uma pedida sensacional, muito bom. Obrigado, Du, foi me deu o livro. Muito obrigado. Te dei esse livro? Foi. Ah, de nada. Minha última indicação aqui... Nerd! Puta, isso é nerd mesmo. Nerd alert! Isso vai ser bem nerd, cara. Nerd alert! Nerd alert. Nerd! Nerd! Cara, vocês talvez conheçam esse cara de livro, ou de HQ, ou de participação de outros caras famosos, da porra toda. Mas se você é nerd, semi-nerd, semi-geek, geek, totalmente sem vida, algum momento você ouviu falar já de Neil Gaiman, cara. Com certeza. Meu, esse... Assim, eu conheci o Neil Gaiman na verdade, eu já tinha visto contos dele, contos curtos que eu vi espalhado pela internet, esse tipo de coisa. Me aprofundei com o Gaiman por causa da HQ Sandman, que é fera, fantástica, é fenomenal. Que é o que ele mais conhecido mesmo. Sim. É por Sandman. É por Sandman. E depois disso eu fui começar a caçar mais coisas do cara e tal. Cheguei na parte dos livros dele e eis que a minha indicação é o livro chamado Deuses Americanos. There are lots of culture stories that I haven't worked with. One reason why I'm always hesitant is the last thing that you want to become as an author is a sort of cultural tourist. And you definitely don't want to sort of feel like you've signed up to the Myth of the Month Club. And there was definitely, while I was doing Sandman, a little bit in American Gods, that feeling that, you know, if I did it wrong, if I did it without respect, I could become some kind of cultural tourist. Não li tudo que o Tolkien fez. Puta livro, exatamente, cara. Preciso ler. De tudo que ele fez, assim, é o meu preferido, cara. Tipo, falta coisa pra conhecer dele, não conheço tudo, mas Deus Americanos, cara, assim, é levar aquela ideia do, meu, se você acredita, aquilo existe. Mais ainda, né? Se alguém no mundo já acreditou naquilo, aquilo chegou a existir. Aquilo chegou a existir. Se não acredita mais, foi extinto. Mas assim, é legal porque tudo que o Gaiman faz, e aqui eu comentei no começo, tipo, o Gaiman tem ele pega livros, romances, livros de contos, HQs. O Gaiman trabalha tudo isso nesse universo. Tudo existe. Se alguma pessoa chegou a acreditar. Antigamente, os povos antigamente acreditavam que os deuses existiam, então realmente os deuses existiram. Hoje em dia também, se você acredita em alguma coisa, ela existe. Então tudo que o Gaiman faz é trabalhado nisso. E eu acho que Deuses Americanos é o que leva essa ideia no máximo, cara. Sim. Realmente, vamos pegar tudo que eu já espalhei por aí e vamos colocar num livro só. Não só colocar num livro só, como vamos fazer as ideias se enfrentarem. Vamos fazer como as crenças de hoje em dia lidam com as crenças de antigamente. E basicamente esse livro é sobre isso, cara. Como tudo que as pessoas acreditavam de antigamente, personificadas como deuses, essas coisas existem. Como houve essa mudança de crença, né? Nas crenças novas de hoje em dia, também personificadas. Tipo, que impacto as crenças atuais com as crenças antigas causam entre elas. E nesse universo que é tudo personificado em deuses, acaba em guerra. Claro. Acaba em guerra. Óbvio. Então, cara, nossa, uma das partes mais divertidas que eu tive nesse livro foi tentar ficar identificando, pelos pouquíssimos elementos que ele te dá, quem, né? Era quem? Quem é aquele deus? Sim. Porque sim, tem sim, certo, sim, quando sim. Você. Eu já tinha. O Adriano já tinha passado pra mim antes Os Filhos de Anansi. Isso. Né? Que também é sobre deuses. Que seria uma continuação desse do Deus Americano. Uhum. Mas dá pra ler Os Filhos de Anansi sem ler Deus Americano. Eu li ele tranquilamente. Pra mim só foi só adicionar alguma coisa mesmo quando eu fui ler Os Deuses Americanos. Isso. Então você já saca já essa questão. Vocês já vão começar a ler, quem for ler pela primeira vez, com uma baita uma dica, já que é essa. Né? É. E os deuses existem. Sim, tudo existe. Ou tudo se torna um motivo de Deus. Por exemplo, o dinheiro hoje em dia é um Deus. E aí você. Então você começa. Partindo desse ponto. Então você vai começar a querer identificar deuses ali. E tem muitos que. Os que são mais trabalhados, fica mais fácil, porque tem horas até que ele fala. É, sim. Os outros que têm as participações, ele te dá, tipo, dicas. Tá ligado? Sobre isso. Mesmo os principais no início, ele dá dicas sobre quem que é. Uhum. Cara, pra quem gosta de mitologia, né? E praticamente todo mundo que joga de RPG gosta também disso. Sim. Você fica tentando identificar quem são os deuses pelas pistas que é, ou pelas frases que eles repetem, ou por um comportamento, ou estilo de vida. Ou é um broche. Uma descriçãozinha física. Uma descriçãozinha física, um comentário tipo de. Hoje é Thursday, mas hoje é Wednesday, mas pelo jeito que tá dando trovoado podia ser Thursday. Tá, obrigado. Tipo, você já vai pegando ali uma coisinha ali, você fala, cara, é delicioso, cara. É uma diversão à parte além da leitura, cara. Identificar isso é uma brincadeira. Você faz extra. Uma brincadeira realmente, de caça o tesouro. Vamos tentar ver quem que esse deus é, cara. É muito gostoso e um plot muito bem amarrado. Sim. muito bem amarrado mesmo. E com umas viagens assim que você tem que abstrair, né? Você tem certas partes que você fala, deixa levar. Deixa levar, cara. Deixa levar, deixa ligar que eu vou entender isso mais pra frente. Exato. E ele, inclusive, deixa levar mesmo, porque o tipo de conto do Gaiman, ele trabalha em cima do negócio assim, ele cria contos de fantasia barra horror. Então assim, eu estou escrevendo um conto de fantasia, pá, mas em alguns momentos específicos vai ter alguma coisinha mais trabalhada, mais pro lado do horror, terror, esse tipo de coisa. E é isso que é legal, porque assim, ele não vai estar numa livraria, você não vai achar Gaiman na prateleira dos livros de terror. Sim. Mas assim, esses terrorzinhos que tem no meio da história do cara, tipo, Deus Americanos até que não tem tanto assim. Eu acho que na verdade o que ele mais trabalha isso é o Sandman. Sandman, ele realmente trabalha uma parte de terror um pouco mais forte. Mas assim, são pontos em todos os livros dele. E ele trabalha bastante por coisa de terror nos livros de contos dele. Aí ele pega mais. Mas, cara, assim, é um negócio, tipo, uma mistura de fantasia e horror que é muito foda, cara. Ele tem muita maestria pra fazer isso. E, né? E esse plot, cara, tipo, do Deus Americanos, né? Que o Filho da Nancy é o livro mais infanto, juvenil. É. Né? Você vai ter a história dos dois irmãos buscando identidade de quem que era o pai. Uhum. Esse plot do Deus Americanos, que é como as crenças antigas tentam sobreviver às novas crenças, uhum, né? Sim. Até chegar o embate final mesmo de quem governará este mundo, né? No véu ali atrás da realidade, que as pessoas não veem, né? Que eles estão atrás da realidade. Uhum. Cara, é muito boa, cara. É, e a minha última indicação, na verdade a última indicação do cast. Espero que realmente seja boa, porque... mas não menos importante. Fechar de ouro, né? Cara, pra mim fecha, é um livro que eu achei muito bom. Eu e o Basso aqui na mesa lemos, não sei se o Harris não leu, eu não sei, não lembro. Que é Bento, do autor nacional André Vianco. Eu acho que já estava na hora mesmo, né, da literatura fantástica ter essa expressão no Brasil, vamos chamar assim, de ter, tá comparecendo bastante gente aos eventos dos escritores de literatura fantástica, as editoras se voltando e procurando mais autores brasileiros, autores nacionais que estejam mexendo aí com essa coisa, que o Brasil tem muito a oferecer, tanto em criatividade, quanto em folclore, quanto em criaturas, tava demorando, ainda bem que já tá tendo essa nova, essa revitalização, vamos chamar assim. Que eu conheci ele através de um livro perdido na banca, que falei, vamos ver qual que é também, tipo O Nome do Vento, e dei muita sorte. E o Bento é o meu livro favorito dele. É uma série, são três livros, né? Esse é o primeiro dela, é o que te apresenta esse mundo. E agora até tá saindo um quarto que seria um predecessor de tudo isso. É um pré-quarto. Que conta tudo que é o porquê do Bento. Que eu comecei a ler também e tá muito bom. Indicando já. Viu como não era a última? Teve duas indicações. Não, não pode isso. Cortar isso na edição. Né? Pode isso, Arnaldo. Peraí. Você pode isso, Arnaldo. Sandman, mas não falei que era a última. Eu falei que ia ser uma só. O Bento, cara, é basicamente um cara que acorda preso numa maca no hospital. É só o Walking Dead. Peraí. Walking Dead leu bem. O cara tá falando de acordar na maca no hospital, rapaz. Aí, ele é levado pra um quartinho onde ele passa uma experiência estranha ali com outro cara do lado. E uma noite esse cara resolve atacar ele. E ele mata esse cara com espada, que é dada pelos médicos pra ele. É bem isso aí mesmo. Exatamente isso que tá na cabeça dele. Ele não sabe quem ele é, de onde ele veio e nem o que está acontecendo. Então a última memória que ele tem é de acordar nessa maca do hospital. E quando ele sai, ele descobre que o mundo acabou. Há alguns anos o mundo acaba, tem a noite, 30 anos atrás da história. O mundo acaba, tem um evento que eles chamam de A Noite Maldita. Metade da população dorme. A outra metade que está acordada fica dividida entre humanos desesperados sem saber o que está acontecendo e vampiros. E outros humanos desesperados tentando saber o que está acontecendo também, né? É. Porque se tornaram vampiros. Exato. Porque se tornaram vampiros. E junto nesse pacote acaba a energia elétrica. Não, desculpa. Acaba as ondas de rádio. TV não funciona mais, telefone não funciona mais, nada funciona. Tecnologia meio que vai pro saco. Minha TV não funciona mais, deve estar com medo. Não sei, tenta ligar. Você tentou assistir outra TV além da sua hoje? É, não, eu fiquei traumatizado, não quero saber de TV. Mas... então talvez tenhamos um problema. E daí a população não sabe por que isso aconteceu, nem vai saber até esse livro que saiu agora. Uhum. Só sabe que, tipo, como diria um personagem muito importante do livro, Deus resolveu tirar um cochilo e as forças do universo resolveram separar o joio do trigo. Quem é mau é vampiro, quem é bom tá dentro da cidade, nas fortificações, se protegendo dos vampiros. E se você não é uma pessoa boa, você é posta pra fora e vai se virar com os vampiros. Isso é preconceito, na moral, hein? É como segregação, é, cara. Desculpa, cara. Isso é a vida. Isso é a vida, cara. Isso é a vida. A vida de um pós-apocalipse. Isso é a vida. Isso é Feliciano, filho. E... cara, não vou falar nada, não. E esse cara que acorda, esse personagem principal, quando ele sabe que ele é especial, porque ele sabe usar aquela espada pra matar vampiro. Que existe uma lenda onde quando 30 bentos, 30 guerreiros sagrados se reunirem, desencadearam milagres que darão força para a humanidade, talvez, vencer os vampiros. Esse livro é um belo plot, né? Um belo plot. Cara, esse livro, eu acho ele muito bom, né? Justamente porque com isso ninguém sabe o que está acontecendo, então ele não sabe se é. E melhor, isso se passa no Brasil. Sim, o autor nacional, ele usou o nosso cenário. Isso se passa no Brasil. Então você encontra localidades aqui que ele descreve. Eles, inclusive, vão para a cidade de São Paulo. Sim. Né? Mas a sociedade inteira, ela, como os grandes centros foram os primeiros a ser tomados, elas estão em cidades de fortaleza, né? Tipo, cidades-estado, né? É. Tipo, se organizando para se defender no interior do país, né? E não sabe se essa porra tá no mundo todo, se não tá, porque eles não conseguem ter contato com o restante. E aí fica essa guerra que é pra mim a melhor descrição do livro, que é: nós estamos aqui no turno do dia, que é o dos humanos. É. E a gente faz tudo durante o dia pra se proteger do turno da noite, que é dos vampiros. Tá ligado? Os humanos estão nas cidades e os vampiros tentam atacar, e eles inventam um monte de mecanismos pra conseguir se proteger deles. Né? Uhum. E a principal linha de defesa são esses bentos que o Du tá falando. Que é uma raridade incrível nascer um desses caras que são. Eles sentem cheiro de vampiro, eles simplesmente ficam loucos, entram em berserker e atacam. É, entram em frenesi, ganham força absurda, né? Velocidade absurda, resistência absurda, né? Quando os vampiros, quando eles sentem, tipo, tanto cheiro. Que é o primeiro cara que ele mata porque ele não sabia, né? É, ele era um vampiro. E aí despertou o escrito assassino, então é a principal linha de frente, mas aí tem todas as outras camadas que faz essa defesa. E é fantástico, justamente porque não importa o que aconteceu antes, o que importa simplesmente é que depois de 30 anos a coisa tá desse jeito, o cara acorda nesse mundo. Nasceu o 30º. Nasceu o 30º, ele é o 30º bento, e pela lenda é ele que é o cara que vai reagrupar todas as forças pra finalmente a humanidade parar de fazer o turno do dia pra se defender. O filho da noite vai começar a se defender a partir de agora. Que e assim vocês acompanham a jornada do Bento Lucas juntando as 30 espadas para desencadear os milagres. Vale a pena, sem mais spoiler, porque é foda a gente se aprofundar. Sim. Mais agora sem dar spoiler para vocês. Mas o plot tá aí, gente. Mas é isso. Divirtam-se. É pra... Também dá um puta de um RPG. É, e eu acho muito legal justamente porque desmistificou pra gente esse preconceito que a gente fala, pô, livros de vampiros são legais e dessas coisas lá de fora. Não, a gente tem um escritor nacional. Sim, que escreve ótimo, escreve muito bem. Não, o Bianco, ele é mega conhecido na parte nerd dessa galera que gosta disso. Ele é, tipo, sim, o cara é mega star e é autor brasileiro e que escreve pra caralho, cara. Sim. É, ele é olhar pra essa galera. Continuar depois da trilogia também faz muito bem. Ah, o último livro tem a cena que é, tipo, mais foda de todas. E cara, é. Por favor, amarre o baço, senão ele vai contar pra vocês. Cara, eu já vou cortar tudo isso, cara. Por favor. Mas leiam sim, acompanhem depois o restante. Se vocês gostaram de Bento, acompanhem o restante da história. Depois é. É, na verdade é Vampiro Rei Volume 1, o Bento. É. Vampiro Rei Volume 2, Cantarzo. Vampiro Rei Volume 3, a Bruxa. Tereza. Mudaram depois de tudo. É, porque eu fui uma das pessoas que me confundi na hora de comprar esse livro, que eu comprei o Vampiro Rei 1 achando que era o primeiro. O primeiro é o Bento. Delícia. por aqui. E mais um cast totalmente excelente. E mais um excelente. Top alguma coisa. Book of the Geek. Ao quadrado. Ao quadrado. Tem bastante coisa aí, pessoal. A leitura é muito importante. A galera não lê porra nenhuma nesse Brasil, filha da puta. Vamos ler mais, tem muita coisa boa aqui. Falamos de tudo que é tipo de livro, de autor, de ano, de época, de qualidade de leitura. Tá, algum dos livros que a gente citou aqui, você vai gostar, eu tenho certeza absoluta. Vai te atrair a partir dele. Você vai lá no Nerd pra comprar, tem lá. Pessoas que viram esse livro viram também. Tem coisas boas lá. Porque se tem uma coisa que é correta, são as indicações de submarino desse tipo. Com certeza! É extremamente correto. A gente tá ganhando submarino também? É crítica de ganhar submarino! Comprem no submarino esses livros que a gente disse que tem no submarino. Mas é mais caro, mas sei lá. Enfim. Pode ser no Saraiva também. Ou vai no stand virtual que você acha todos eles por 15 reais. Ou então vai movimentar o sebo, né? Tipo, o sebo tá aí pra isso. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço, pessoal. Falou, até a próxima. We all process information in different ways. I don't deny that for a minute. And so I want to make my command, and I guarantee you I'm only 93% serious. And yes, it's what I've lived by, and it's what my mother gave me at a significant level. But I really do believe that one of the half dozen keys to success is outread the other guy. And in Google, it's a heck of a lot easier than it used to be, but I'll go on in a second. Google isn't quite enough. Read wide, read long, read deep. Yes, it's a matter of preparation, but it's a little bit more than just preparation. It's getting in deep enough and finding out interesting twists that give you more analytic depth. They give you more of a handle, an angle on what you're talking about. Now, I love to read. You may not love to read so much, but it doesn't matter. It works, and you've got to do it. And within some limits, outread the other guy on the opposite side of the table. And the Google part is fine, but if you're really bright about it, you will find some nonfiction text, which may be 300 or 400 pages long, which really gives you a photograph that's very different than other people. So whether you love it as much as I do, or whether you just like it, or whether you tolerate it, with the web and beyond the web, outread the other guy.